Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico que vem ocupando muito espaço na mídia, que é essa nova legislação para os empregados domésticos. Quem está conosco aqui no estúdio é o Wilton Silva Costa, representante da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no estado do Rio de Janeiro. E que está lotado lá em Petrópolis, né, Wilton? Você desceu a serra para vir aqui participar do programa, né? Eu sou gerente regional do trabalho e emprego em Petrópolis, né? Sim. Wilton, essa legislação, ela é tida como uma legislação que já chega tarde, porque as relações trabalhistas com os empregados domésticos no Brasil são muito precárias ainda, mesmo com base na CLT e à luz da legislação que contempla outras categorias, ela é muito precária, é muito frágil. E também tem um dado cultural muito forte, que é do empregado doméstico, ele fazer parte da família, praticamente ser uma pessoa da família, e isso dificulta, né, um pouco, cria uma certa promiscuidade, digamos assim, relações trabalhistas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Em verdade, a categoria de empregado doméstico é uma categoria em extinção. A legislação que veio, ela só objetivou salvar o que estava fadado a acabar. Na verdade, se procurar no mercado, não vai se encontrar empregado doméstico, porque eles estão migrando para as atividades urbanas, para as atividades econômicas. E essa legislação, ao equiparar o doméstico com o trabalhador urbano, ela visa, o objetivo é, evidentemente, proteger esse setor, esse mercado. Tem algumas situações em que a gente pode verificar que não houve tanta inovação assim, porque, na verdade, a lei do doméstico já vinha se inovando ao longo dos anos. Por exemplo, a proteção à gestante. Né? O empregado doméstico, ele não trabalhava mais nos feriados. Isso tudo, o FGTS passou a ser opcional, né? Facultativo, né? E agora com a nova PEC, com a nova lei, ele passa a ser obrigatório, mas é uma matéria que pendente aí de regulamentação. E o ministro do Trabalho, inclusive, já constituiu uma comissão para que em 90 dias regulamente alguns dispositivos do parágrafo único do artigo 7º, recentemente alterado. Então, salário família, a multa do fundo de garantia pela imotivada demissão, o auxílio creche, o adicional noturno, que precisa ser regulamentado. Por exemplo, a hora noturna do trabalhador urbano, ela é de 52 minutos e meio, com adicional de 20%. Não se sabe qual vai ser a hora noturna do doméstico, se de 60, se de 52 minutos e meio, e quanto vai ser o adicional. Isso requer estudos que estão sendo processados em Brasília. Salário família, já disse, o adicional noturno, se será de 20% ou de 25%. O salário família, quantas parcelas de seguro-desemprego? Atualmente, o empregado doméstico recebe seguro-desemprego se apenas por 3 meses, por três parcelas, e se o empregador contribuir, depositar o fundo de garantia. Sendo o fundo de garantia obrigatório, não se sabe se essas parcelas de seguro-desemprego serão de 3, de 4, de 5, como é do trabalhador urbano. Né? Isso tudo será regulamentado agora, nos próximos 90 dias, por determinação do ministro do Trabalho. Agora, na realidade, Wilton, o que a gente vê é que, como você disse ainda há pouco, o empregado doméstico, ele vem desaparecendo essa figura no que a gente gente conhece tradicionalmente nas relações trabalhistas brasileiras. O que nós temos agora aqui é o reconhecimento de um empregado doméstico como um trabalhador, como qualquer trabalhador, até alguns trabalhadores especializados, digamos assim, uma mão de obra qualificada para aquele tipo de trabalho, não é? Quer dizer, e a gente vê também duas situações que eu gostaria que você abordasse aqui, que é, primeiro, o trabalhador doméstico que é arregimentado pela família do empregador na fazenda, no interior ou na cidade de origem, esse tipo de coisa, que vai para a casa do empregador ainda numa idade mais recente, mais jovem, para ser babá, para ser um empregado mais da família mesmo, e que acaba se transformando num trabalho explorado, que não é um trabalho nem sequer regulamentado com relação trabalhista, né? E outra coisa que eu gostaria que você também falasse é do trabalhador doméstico na outra ponta do sistema, que é o trabalhador doméstico que trabalha na casa de uma pessoa abastada, um empresário, que emprega o sujeito pela empresa dele. E ele tem carteira assinada, tem todos os direitos, tem tudo isso. Queria que você falasse essas duas situações. Se a empresa, se o empregador contratar o trabalhador doméstico e registrá-lo como se empregado fosse da empresa, é uma situação excepcional, inclusive, né? Mas eu diria que a partir dessa nova regulamentação seria desnecessária essa contratação. Na verdade, um empregador que contrata um empregado doméstico e registra na sua própria empresa, ele está querendo dar uma maior proteção. E essa maior proteção foi conferida agora pela essa alteração do parágrafo único do artigo 7º. Agora, me chama a atenção do que você falou sobre a possibilidade de uma família ir lá no interior e buscar uma pessoa menor de idade para levar para sua casa e trabalhar como empregado doméstico. Essa situação está afastada porque a legislação não permite o trabalho doméstico de um menor de idade. Está lá na lista, né, das piores abaixo formas. Abaixo dos 16 anos, abaixo, né? Dos 18 anos. Dos 18. Aqui nessa lei nova, eu falo em 16 anos. Na verdade, o que a legislação, o que a emenda diz, é que não pode ter trabalho perigoso, noturno e insalubre ao menor de 16 anos, ao menor de 18 anos. E é proibido o trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Mas não se pode admitir empregado doméstico com menor de 18 anos. Não se pode admitir empregado doméstico menor de 18 anos, se pode admitir menor para trabalhar como office boy, né? Certo. Isso está caracterizado numa lista como as piores formas de trabalho infantil. Quer então, dizer, é proibido. Isso aí, quer dizer, nessa situação do aprendiz não se enquadra... O doméstico. Nem o doméstico, não, nem o office nem boy. Nem o doméstico, não é nem isso? O office boy. Porque o desempenho um trabalho que é... Onde é que se enquadra esse aprendiz? É quem está realmente adquirindo qualificação? Qualificação técnica. Aprendiz é aquele que se envolve com um aprendizado metódico. É o que inverniza, é o pintor, né, de automóveis. Não, ele não tem que cursar, né, nenhum curso para ser aprendiz, né, para ganhar a profissão. Ele vai dentro da empresa e você se pode desenvolve. Ser um aprendiz, por exemplo, você pode ser um aprendiz numa indústria de calçado. De sapateiro, é exatamente. Você pode ser um aprendiz numa panificadora, você pode ser aprendiz em várias atividades, não no serviço doméstico, porque ali você está executando o serviço realmente. Com certeza não. O SENAI, o Sistema S, todo desenvolve um modelo aí de aprendizagem bastante interessante. Agora, a questão, voltando lá à questão da família contratar um empregado doméstico, trazendo lá do interior e levando para sua própria residência. E todo mundo hoje está assustado porque quando a Constituição estabeleceu a jornada de 44 semanais, de 8 horas diárias e 220 mensais para o doméstico, se saltaria aos olhos a possibilidade de dizer assim, pronto, eu agora terei dívidas incomensuráveis porque o empregado doméstico não tem jornada de trabalho. Como não tem? Ele sempre teve. Porque se você explorar o empregado doméstico, ele simplesmente pede demissão e vai embora. Nenhum doméstico hoje, eu tenho quase convicção sobre o tema, trabalha mais de 8, mais de 10 horas, porque o próprio mercado se encarregou de acomodar essa questão, né? A diarista não, a diarista é uma relação diferente, ela não é doméstica, né? Ela não é empregado doméstico. Ela é dona do seu próprio negócio e presta serviço lá um, dois dias para determinada família, mas executando uma tarefa específica. Por exemplo, contrata uma diarista para passar roupa, contrata uma diarista para fazer uma faxina e ela só faz isso. Essa diarista, ela não entra no cotidiano da família, não entra no cotidiano da residência. Portanto, ela não é considerada uma empregada doméstica. Sim. Agora, se a família exige dessa empregada doméstica uma jornada superior a 8 horas, aí não tem a menor dúvida que ela vai pagar a partir de agora como hora extraordinária. E como é que fica esse controle de jornada? Essa é a grande indagação que se faz. Olha, toda empresa com mais de 10 empregados é obrigada a manter um controle de ponto, um controle de horário, que pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Abaixo de 11 empregados é desnecessário esse controle. A família vai na mesma toada, na mesma balada. Se ela tiver mais de 10 empregados no âmbito da residência, motorista, babá, cozinheira, ela terá que fazer esse controle de jornada. Não tendo, ela não precisa fazer, certamente, e ficará aí, seria ônus do empregado, o ônus de provar, se ele exigir, evidentemente, do seu trabalho, o pagamento de horas extras por conta de uma jornada que ele entende que foi extrapolada além do limite das 8. Essa situação que você acabou de dizer, ela só se verifica hoje quando o empregado doméstico é dispensado ou quando ele sai por vontade própria e recorre à Justiça do Trabalho para pedir o pagamento de uma série de direitos. Ah, sim. Porque a pessoa, o empregado doméstico, não vai à Justiça exigir pagamento de hora extra porque ele vai perder o emprego. Na vigência do contrato de trabalho, remotas são as possibilidades de um empregado mover uma ação judicial contra o seu empregador, porque ele sabe que vai perder o emprego, né? E aí ele aguarda o término do contrato, ou por iniciativa dele ou por iniciativa patronal, e aí move a ação que ele entender pertinente, cobrando, evidentemente, todos os direitos que ele julgou solapados, né? Geralmente a gente vê um excesso de... um otimismo excessivo nesse negócio aí. A gente costuma falar que uma reclamação trabalhista não é de um pedido só, ela é de um feixe de pedidos, né? É verdade. E normalmente agora está se acrescentando, inclusive, um ingrediente novo, que é o dano moral, né? Pois é, o assédio moral. Eu ia chegar nesse aspecto aí, mas eu queria chamar a participação da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos daqui do município do Rio de Janeiro, Carlinho Moreira, Maria dos Santos. Bom dia. Bom dia. É Carlinho mesmo, né? Sim, é Carlinho Maria. Carlinho, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua expectativa com relação a essa PEC, essa nova legislação que já está em discussão e que, inclusive, ontem nós vimos o senador Romero Jucá, que está conduzindo essa discussão no âmbito do Congresso Nacional, dizendo que o governo aceita, sim, um super simples para essa nova categoria que está emergindo aí no mercado de trabalho, agora mais protegida pela legislação. Bom dia, eu não entendi o seu nome. Não entendeu? O seu nome. É Luiz Augusto Golo. Ah, Augusto, eu vou te chamar de Augusto. Tá bom. Olha só, Augusto, nós estamos há anos procurando essa legislação para que as domésticas tivessem o horário de trabalho. Ainda há pouco alguém falou aí que não é muito pertinente aquela pessoa ficar pedindo para a doméstica exceder em horário de trabalho. Pode ser que as pessoas que estejam no debate não sejam, mas eu tenho aqui pessoas que excedem, às vezes, 15 horas de trabalho ou mais. Sim. Entendeu? E as pessoas acabam, como não tem a legislação para proteger o horário, o FGTS, por exemplo, a carteira assinada é o primeiro direito conquistado desde 1972, e sendo obrigatório desde 1973. E ainda hoje tem pessoas que não assinam a carteira. Aí realmente a pessoa sai do trabalho e coloca na justiça. é uma obrigação, é uma lei que já está em vigor há muitos anos. A Previdência Social também, muita gente assina a carteira, mas não recolhe. Entendeu? Quer dizer, as pessoas precisam respeitar a categoria. Eu acho que é uma categoria que trabalha e trabalha sério. Nós temos muita responsabilidade, porque quando o dono da casa e a patroa saem e deixam uma criança, uma casa, os bens dela a seu cargo, você tem que dar conta. É verdade. Carli, existe uma diferença aí entre a situação, a condição da empregada doméstica, por exemplo, da cozinheira, da arrumadeira e da babá, que você acabou de dizer, quando a patroa sai e deixa a criança ali. Se você é uma babá... Muitas das vezes a dona da casa, ela deixa todas as tarefas e mais a criança. Ela delega... E cai fora, vai cuidar da vida, porque tem que cuidar da vida mesmo, que o mercado está cada vez mais competitivo. Sim. E aí a empregada que fica na retaguarda é que tem que ter a responsabilidade de tudo. Também, porque ela tem os filhos dela. Pois é, essa situação, Carli, é uma situação difícil de a gente entender, porque a empregada, além de tudo, tem também a sua família. Quer dizer, não adianta você passar a responsabilidade, delegar a responsabilidade pela sua casa, pela arrumação da sua casa, pelo cuidado com os seus filhos. Eu acho até certo, porque se eu não tiver o meu emprego, como eu vou sustentar a minha família? Porque muitas domésticas hoje são chefe de família. Entendeu? Sei. Só que eu acho que tem que haver um acordo, tem que haver respeito àquela pessoa que está trabalhando, respeitar o horário dela, porque muitas delas ainda tem que buscar a criança na casa de alguém que deixou, ou na creche. Pois é. Infelizmente o nosso governo também falha na questão de creches públicas. Pois é. Nós não temos. Agora isso aí, Carlinhos, eu queria perguntar aqui ao Wilton. Wilton, essa questão de ter que levar a criança e buscar a criança em escola, isso é trabalho externo? Como é que fica caracterizado isso nesse contexto da nova legislação? Não, isso está no âmbito da atividade do empregado doméstico, né? O empregado doméstico é aquele que pratica... realiza todas as tarefas no âmbito da família, né? Então, ir ao supermercado... Não é da casa, é da família. É da família. Sim. Ela pode fazer compras, ela pode ir à feira, pode ir ao supermercado, levar a criança na escola, buscar a criança na escola... Pagar contas, né? Quer dizer, a atividade de empregado doméstico, ela está no âmbito da família. Ô Carlinhos, você acha que é possível fazer isso tudo? Olha, eu já fiz. Eu já fiz. É, isso tudo. E dá conta de fazer tudo, Carlinho? Oi? Dá conta de fazer tudo? Dá para você cozinhar, cuidar da casa, pagar conta, fazer compra, buscar criança em escola? Se a própria patroa não consegue isso? Olha, tem uma cartilhinha, alguns anos saiu, que tem uma doméstica equilibrando uma bacia, uma vassoura, um espanador, uma criança, uma série de coisas. A trabalhadora doméstica... Há confusão, porque, por exemplo, eu pagava as contas da patroa, levava a criança na escola, levava no cursinho de inglês, eu buscava, o meu patrão almoçava em casa. Hoje eu tenho o quê? Eu sou uma pessoa impertensa, tá? É. Uhum. Porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, é. Hoje eu tenho 60 anos, mas com 25 já arrumei uma hipertensão. Era muito estresse. Carlinhos. E horários, eu tinha que respeitar o horário das crianças, do patrão. É. Carlinhos, olha, hoje a legislação protege o empregado doméstico na seguinte medida. Se ele realizar todas essas atividades que você realizou já em tenra idade, a partir dos 10, né? Eu posso dizer hoje... Que não se pode ter empregada doméstica com menos de 18 anos. Exatamente. Então, se você realiza todas essas tarefas no âmbito da sua da família empregadora e excede a jornada de 8 horas, inexoravelmente o empregador, a partir de agora, terá que remunerar como horário extraordinário. Exatamente. Né? Agora, empregada isso doméstica pra mim cuida. Vai ser ótimo, não só para mim, mas para a minha categoria. Pois é, cuida da casa, paga conta, vai à feira. Cuida dos filhos, dá banho em filho e ainda toma conta de cachorro, Carli. Ah, eu nunca trabalhei em casa. Pois é, não. Você não tenho nada contra os cachorros. Não, você mas eu tem... acho muito higiênico. Você tem ainda essas tarefas. você tem ainda essas tarefas. Agora, Carlinho, isso que o Hilton incluiu agora aí, esse negócio do cachorro, faz a gente pensar que as empregadas levam a vida de cão em algumas situações, né? Sim, então, passeiam com o cachorro, inclusive. Que está aí, as pessoas estão preocupadas, ai, não vou poder pagar, não sei o quê. Enquanto eu estou falando com você, o meu sindicato está cheio de gente aqui. Eu tenho uma revista fazendo entrevista com algumas domésticas. Eu acabei de abrir. Agora, a lei ainda precisa ter uns maiores esclarecimentos, porque não é tão feia a coisa como parece. Só que as pessoas vão ter que se autoeducar. É, eu não tenho dúvida. Em 90 dias, Carly, o ministro do Trabalho sinaliza para regulamentar alguns dispositivos aí dessa PEC, né? Dessa nova redação do parágrafo único do artigo 7º. Então, veja só. O que nós temos hoje desenhado? Se uma empregada dorme na residência, você não teria, em tese, como controlar a jornada. Você não teria como dizer qual é o momento em que ela descansa e qual é o momento em que ela trabalha. Olha. E isso fica uma situação mas muito complicada, inclusive para a própria trabalhadora, ao fim do seu contrato de trabalho ou durante o mesmo, reivindicar pagamento de horas extras no seu trabalho. Porque esse ônus de provar é dela. Ela vai ter que chamar uma testemunha. Ela vai ter que chamar uma testemunha. Agora me diga, como é que se provará? Ela tem um emprego. Como é que se provará que se fazia hora extra se ela trabalha dentro da residência, no âmbito daquela família, e sem testemunha? É complicado. É complicado. Como é que é, Carlinho, que faz isso? Nós, por exemplo, já tem aqui muitos patrões querendo saber como vão fazer isso. Como eu sou pro lado da praticidade, eu já falei, gente, olha só, compra um caderno, a pessoa entrou, tá hora, assina o caderno. Parou para almoçar, almoçou, porque a lei diz que a pessoa tem obrigação de parar para almoçar. Porque normalmente a doméstica ela come em pé, correndo para lá e para cá, ela nem para para comer. Então elas são obrigadas agora a parar para comer. Então tem que fazer o almoço, descansa uma hora, depois volta a fazer o serviço. Agora, aquela pessoa que dorme no emprego, às quatro, a parte da manhã ela vai arrumar a casa, vai fazer o almoço, sei lá, vai fazer. A partir da tarde ela pode tirar 2 horas de almoço. E aí ela volta a fechar aquelas outras 4 horas que ficou faltando. Sim, supondo. E aí, às 10 da noite? Peraí, supondo que ela comece o expediente às 7h30 da manhã, vamos dizer. Ela vai trabalhar até a hora do almoço, ela prepara o almoço, serve o almoço, tira a mesa, lava a louça, aí ela vai almoçar, digamos. Uma hipótese. Então isso vai acontecer às 14 horas. Ela começou às 7h30, foi até às 14 horas, já deu 6h30 de trabalho aí, não é isso? Pois é. Aí ela tira 2 horas. E aí ela tá devendo ainda 1h30 de trabalho. Mas aí como Exatamente. É que faz? Dá tempo de fazer isso tudo para o jantar? A mesma rotina do almoço para o jantar? Você falou do caso do patrão que almoça em casa. Não é um caso normal, não é a rotina. É. Mas no caso, essa pessoa, ela tinha um escritório perto de casa, ela almoçava em casa. Pois é, mas as crianças almoçam em casa. Sim, de qualquer maneira o almoço tem que ser feito. Pois é. Agora, se for uma pessoa organizada, ela já faz o almoço e adianta o jantar, porque era isso que eu fazia, né? É, Carly, olha, eu estou absolutamente convencido, Carly Luiz Augusto, absolutamente convencido que assinar controle de jornada em caderninho não vai funcionar. Porque não funciona, inclusive, com o empregado urbano, se ele bate ponto e bate o ponto, e a empresa às vezes frauda, porque diz bate o ponto da saída e permaneça no trabalho fazendo hora extra. E essa hora extra é paga por fora. Então, ele só vai reclamar dessa hora extra quando ele sai da empresa. E não está consignado esse horário no controle de ponto, ele vai ter que partir para uma prova testemunhal, ainda que o empregador tenha um caderninho e anote o horário de entrada, o horário de saída, com a assinatura do empregado doméstico, ele vai dizer ao final do contrato o seguinte: olha, eu sempre fui coagido a assinar essa porcaria desse caderninho, mas esse caderninho não reflete a realidade da minha jornada, porque eu sempre preceder de mais de duas, agora, três, isso, quatro horas. O Carlinhos, isso que o Hilton está falando caracteriza uma figura nova nesse direito trabalhista, que é a do assédio moral. O patrão, ele hoje pode... em dia, não é só assédio moral. Há um assédio psicológico. Tem meninas que ficam grávidas, as pessoas ficam fazendo ameaça, que ela tem que subir escada, tem que limpar isso, fazer aquilo, senão vão ser mandadas embora por justa causa. Quer dizer, tem muita coisa. Então como é que vai ficar essa situação? O que as pessoas estão dizendo, que eu tenho ouvido nas ruas, inclusive de patroas e de mesmo de diaristas, que é o caso mais frequente hoje em dia, você ter diarista, empregada doméstica, já está diminuindo a quantidade do mercado de trabalho, é que vai haver um desemprego muito grande. Você acredita nisso, nesse primeiro momento? O primeiro momento, sim, porque é uma novidade. Depois, as pessoas vão se acomodar e vão ver que não é tão feio como está aparecendo no primeiro momento, e vão se adequar. Como foi na época da carteira assinada, quando foi na época da Constituição Federal, e é sempre assim. Pois é, você falou agora de um negócio interessante que eu ia lembrar também, que é o que existe hoje é a carteira de trabalho assinada, essa é a garantia do empregado. A carteira de trabalho assinada, o Vale Transporte. Sim. As férias remuneradas acrescidas de um terço, o piso, décimo terceiro. O piso salarial de um salário mínimo. O salário mínimo estadual, no estado do Rio, nós temos um salário diferenciado. Pois é, no estado do Rio e São Paulo também, que alguns estados têm um salário mínimo. Aqui no Rio, São Paulo é igual ano está 802,53. Em São Paulo, o salário mínimo estadual é exatamente igual ao nacional. Que é 67,8. Aqui no Rio é um pouco maior. É 800 e, como o Carly falou, 802,53. Né? A empregada doméstica. Mas as pessoas que pagam até acima, viu, desse piso. Você não tem hoje... um piso de categoria, então. O próprio mercado se encarrega de se arrumar. De ajustar. Na verdade, você não tem hoje empregada doméstica com salário mínimo. Porque se ela está... É uma mão de obra escassa no mercado e elas preferem se lançar como diarista, porque diarista eles ganham R$100 por diária, R$80 por diária. Não, olha, você também está equivocado. Não, eu não estou querendo aqui verificar preço de diária de... Está valendo muito preço de diária, depende do lugar que se trabalha, né? Ei, ô Carlinhos. Depende do lugar. Vocês estão cobrando em torno de 100, 110, R$120. Mas eu acho que eu disse isso. 150, depende. Eu disse isso, né? Pois é, ele disse R$100. R$100, ainda paga R$100 mais a passagem. E agora, essa diarista, ela tem que pagar a previdência dela, né? Sim. Pagar a previdência. Muitas casas não fazem comida, então ela tem que levar o próprio alimento. É verdade. Agora, Carly, e uma coisa interessante também é que a diarista, né, ela vai ganhar muito mais do que a empregada doméstica. Porque não, mas ela... olha só, tem que ter saúde para você fazer faxina, tá? Certamente. Não é qualquer pessoa que vai pegar uma diária de fazer faxina 5 dias na semana, não vai ter condições. Ganha-se mais, mas trabalha-se também muito mais. E se mata e fica doente mais rápido. É verdade. Bom, eu queria chamar a participação também da Margarete Carbinato, que é advogada trabalhista e é do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo. Está na ponta da linha lá de São Paulo para falar com a gente. Bom dia, doutora Elizabeth. Margarete. Bom dia, Luiz Augusto. Como é que é a situação? Qual é a sua sensação com relação a essa nova lei da empregada doméstica? Olha, eu acho, como a maioria dos empregadores domésticos estão achando, que é um absurdo essa nova legislação. Porque empregado doméstico é toda pessoa física que presta serviço para uma outra pessoa física e âmbito residencial dessa sem fim lucrativo. E com essa PEC, o que aconteceu? Aconteceu que, infelizmente, o nosso legislativo nos equiparou como empregador do comércio. Só que os patrões do comércio, eles têm lucros e nós não temos, inclusive, impostos esclarecidos pela própria legislação. Foi aprovado sem nenhuma observância da realidade social essa PEC, Porque acontece o seguinte, o Brasil é uma área demográfica muito grande, com uma diversidade muito grande também de povo brasileiro a nível cultural, a nível profissional, a nível econômico. Muitas pessoas vindas de outras localidades mais longínquas, vindo para as grandes capitais, normalmente são pessoas que não tinham capacidade econômica para poder alugar um imóvel, mobiliar esse imóvel, comprar sua alimentação, pagar os impostos absurdos, impostos pelo governo, e ter ainda condições de pagar um meio de transporte para procurar emprego, para trabalhar e ganhar seu salário e sustentar a sua prole. Infelizmente, acontecia o seguinte, antes, essas pessoas que não tinham qualificação profissional alguma para uma disputa de mercado, que não tinham uma condição econômica para poder se manter numa cidade grande, e também não tinham nível cultural para uma disputa de mercado também, acabavam procurando a casa de um empregador doméstico, muitas vezes para morar, para viver, para ter o seu salário, e mandar no final do mês para os seus familiares para esses locais mais distantes, o seu dinheiro, para sustentar a sua prole. Hoje em dia, essa realidade não vai mais poder acontecer, porque essa pessoa vai onerar de forma absurda o empregador doméstico. Porque a lei é clara. São 8 horas de trabalho. O que exceder essas horas vão ser consideradas hora extra e adicional noturno. E não vai ter como o empregador fazer o controle da jornada de trabalho. Isso é uma hora o que está acontecendo que com essas empresas que estão fabricando aí relógio de ponto. Porque acontece de que relógio de ponto, quem é que vai firmar o relógio de ponto? É o empregado. Muitas vezes, o patrão não está em casa. O empregado chega, bate lá o seu ponto, o empregado sabe que ele sai muito antes do que o patrão chega, então ele vai primeiro fazer tudo o que ele quer fazer, inclusive assistir novelinhas, depois vai lá, bota o dedão e ficou registrado a hora extra, quando na realidade ele não trabalha a hora extra. O pessoal falou em jornada de trabalho, mas em momento algum definiram o que era jornada de trabalho. Jornada de trabalho é o efetivo exercício da função num determinado número de horas. Como que o empregador doméstico vai controlar a jornada de trabalho? Os patrões de empresa, eles têm sempre um supervisor para ver se realmente o empregado está trabalhando ou não. E o empregador doméstico? E o patrão doméstico? O patrão doméstico não vai ter condições de ter esse controle. Doutora Margarete, deixa eu fazer apenas um reparo aqui. Esse é o Wilton Silva Costa, do Ministério do Trabalho. A senhora tem toda a razão no tocante aí ao controle de jornada, que é absolutamente impossível. Agora, na verdade, a jornada de qualquer trabalhador, e aí o empregado doméstico está inserido nessa categoria, ela é definida pelo tempo em que ele desempenha aquela tarefa e também pelo tempo que ele está à disposição do empregador. Veja, se ele estiver, depois das tarefas, o empregado depois das tarefas da casa, ele senta no sofá e vê televisão, na verdade, embora ele não esteja trabalhando, mas ele está à disposição do empregador. E isso aí é considerado, doutora Margarete, jornada de trabalho. A senhora tem absoluta razão e eu duvido que alguém possa provar, que alguém possa ter controle de jornada dentro no âmbito de uma residência. Porque mesmo que ele bata o ponto, mesmo que ele faça esse controle manual com o seu próprio punho, escrevendo lá a hora que ele entrou e a hora que ele saiu, aquele controle de ponto, na maioria das vezes, não reflete a realidade da jornada. Grandes corporações fraudam o sistema de ponto, que dirá uma empregada doméstica. Eu não tenho a menor dúvida. Isso é quase impossível. Eu queria voltar um pouquinho aqui. Provar. Eu só queria acabar de completar, porque falaram e eu estou querendo falar mais um pouquinho só. Existe na realidade aqui no Brasil, Brasil é um país que a população é velha. A população é de idosos. Porque algumas décadas atrás, os casais passaram a não ter mais aquele número de filhos que tinham. É. E hoje, e de umas décadas para cá, os casais estipularam de um a dois filhos e muitos optaram para não ter filhos. Então aquele jovem de 1950, hoje já é idoso. E o Brasil, o nosso governo, em vez de se preocupar com direitos de empregado doméstico, deveria ter se preocupado com a realidade nacional, que é a realidade do idoso. O que fazer com os nossos idosos? Quais são os benefícios dos nossos idosos? O que o Brasil vai fazer em prol dos idosos? Isso ninguém pensou. Então, o que que acontece? Existe aí a figura do cuidador de idoso. Que agora também nós estamos dando uma outra solução para o empregador doméstico. O cuidador de idoso, muitas vezes, o familiar, por extrema necessidade, acabava contratando uma pessoa que era cuidadora de idoso sem que a pessoa, o pretenso empregado, apresentasse a prova documental de que ele fez um curso para cuidar de idoso. Doutora Margareth, antes acontecia o seguinte: as partes se acordavam e a família dava a esse empregado um salário já mais robusto para satisfazer as necessidades dele empregador e dele economicamente empregado. Com essa legislação, vai onerar sensivelmente a família. Mas nós temos a solução, que é o microempresário individual. Que existe uma lei onde esses cuidadores de idosos podem se transformar em microempresa individual, que vai ter um benefício tremendo, porque não vai ter que pagar o montante que se paga para a previdência social hoje em dia. Doutora Margareth. O microempresário vai pagar R$ 34 e alguns centavos com o ISS. Doutora Margareth, por favor. A doutora Margareth Carbinato é advogada trabalhista do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo. Enquanto a senhora falava aí, doutora Margareth, eu acessei aqui a página do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e segundo o último censo, o Brasil tem hoje 8,6% da população brasileira acima dos 60 anos. Portanto, não chega a 15 milhões de pessoas. São 14 milhões e meio, um pouco mais do que isso. E a previsão, a expectativa é de que essa população chegue nos próximos anos a 13% da população, isso nos próximos 20 anos, mantendo essa linha que a senhora acabou de dizer, que é da mudança de costumes e de hábitos. Mas eu gostaria de voltar um pouco, porque a senhora está entrando muito na questão do cuidador de idoso, e isso não é o tema do nosso programa, nós estamos tratando da legislação para empregada doméstica especificamente. Mas... E eu queria voltar um pouquinho, porque a senhora falou que as pessoas se mudam para o centro urbano e não têm qualificação profissional e acabam trabalhando nas casas de pessoas que aceitam empregado doméstico, que precisam de empregado doméstico. Eu gostaria de saber, com a Carlinha Maria dos Santos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos aqui do Rio de Janeiro, se esse é o perfil ainda do empregado doméstico no Rio de Janeiro, pelo menos. É a pessoa que vem do campo para a cidade para tentar emprego, ou é uma pessoa que está aqui na cidade, é daqui mesmo? Olha, a nossa realidade município são pessoas que estavam já por aqui, muitas já fizeram curso de cuidadora, porque para trabalhar com idoso tem que ter qualificação, não pode ser qualquer uma pessoa. Inclusive eu desaconselho, sempre o nosso sindicato faz curso de qualificação para cuidador de idosos, para cuidador de criança, para cozinheira, justamente para que as pessoas tenham qualificação. Eu sempre acho um absurdo alguém pegar uma pessoa completamente desinformada para dar remédios, para medir a pressão do idoso, sem condições. Essa profissão, inclusive, já está regulamentada, né, de cuidador de idoso, né, Wilton? Na verdade, ela está prevista no CBO, né, o cuidador de idoso. Mas cuidador de idoso... É outra história. Mas é empregado doméstico, né, o motorista, o cuidador de idoso. Empregado doméstico é toda aquela pessoa que trabalha no âmbito da residência daquela família, né, seja lá fazendo o que for. Agora, um dado interessante é que esse conceito... de trabalho de empregado doméstico como uma pessoa desqualificada é um conceito absolutamente ultrapassado, né? Hoje você Olha, eu não acredito que seja ultrapassado, porque a realidade de nossas casas, muitas vezes nós pagamos empregados domésticos para poder ensinando o empregado e pagando o salário. Com relação ao cuidador de idosos, eu quero dizer o seguinte, que hoje em dia nós não precisamos cuidar contratar a pessoa física do cuidador de idosos. É, o que a senhora propõe... A microempresa individual que não vai ser abrangida por essa PEC. Doutora Margareth, o que a senhora propõe é que a pessoa que vai trabalhar, o empregado, seja um PJ, uma pessoa jurídica. Seja um PJ... O cuidador de idoso que Sim. vai fazer o... Ou o empregado doméstico também, não? O cozinheiro também, a arrumadeira? Não. E como é que vai ser a relação do cozinheiro e da arrumadeira? Vai ter assinatura na carteira? Não vai ter, porque essa lei não é minha, essa lei é federal, a que fala que o cuidador de idoso pode se transformar em microempresário individual. Mas a senhora está com foco no cuidador de idoso, nós estamos com foco no empregado doméstico. Mas o cuidador de idoso era também o empregado doméstico. Como o Wilton acabou de dizer. Apenas o cuidador de idoso, ele tem características específicas da função dele, como bem destacou também a Carly Maria. Individual. Que é de administrar remédio, administrar cuidar de idoso, é uma responsabilidade muito mais séria. Doutora Margareth, a senhora incorre no risco muito grande se contratar uma empresa, um empregador individual para trabalhar subordinado juridicamente. Porque, veja, o nome desse fenômeno é um fenômeno moderno, chama-se pejotização. Eu contrato um PJ... e dou ordens a esse PJ. Se esse PJ no futuro vindicar uma relação de emprego, ele vai provar que estava subordinado juridicamente a mim. E, portanto, Perdão. O juiz Perdão. Condenará Perdão. O empregador a registrar a carteira de trabalho e pagar todos os direitos que um empregado tem. É temerário. Ele é uma microempresa. É temerário contratar um microempresário para desempenhar atividades subordinadas juridicamente ao tomador daquele serviço. Porque lá na frente, isso vai resultar numa lide trabalhista e onde este empregador, mesmo o doméstico, vai ter um custo muito alto por ter contratado com base nesse argumento que a senhora acaba Não de defender. É argumento que eu estou apresentando. Eu estou apresentando o que está previsto na lei. Eu não estou contratando a pessoa física, eu estou contratando a microempresa para prestar serviço mediante um contrato entre as partes. Eu não estou dando ordens, eu estou estabelecendo o que as partes vão fazer. Contratado qualquer trabalhador, estando ele subordinado ao empregador, aquilo é uma relação de emprego. Subordinado ao contrato. Tá bom. Doutora Margareth, não há uma possibilidade também, ao invés do empregado ser uma pessoa jurídica, do empregador ser essa pessoa? Ou, como por exemplo, o senador Romero Jucá está conduzindo a negociação no âmbito do Congresso para a aprovação desse super simples para os empregadores domésticos. Não seria uma solução? Talvez. Mais simples do que exigir do empregado que ele seja um empreendedor, porque o empregador presume-se que ele pagando... O único ele vai empregado ter... que eu estou falando, o único que era considerado empregado doméstico que eu estou me referindo é sobre o cuidador de idoso. Pois é, que é uma minoria, né? Nós estamos tratando da empregada doméstica. Exato, que era uma minoria. a empregada doméstica, e a grande maioria, a empregada doméstica que cuida, nós tratamos aqui ainda há pouco com a Carlinha Maria, a empregada doméstica que leva as crianças da patroa para a escola, vai buscar as crianças da patroa na escola, dá o almoço, faz o almoço, dá o almoço, e em resumo, ela só... passa. Pois é, não é uma cuidadora de idosos, entendeu? Que vai ficar ali e tem... Luiz, agora tem uma outra coisa que eu gostaria de ocupar o seu programa para falar. É, ninguém observou nada socialmente essa relação patrão-empregado doméstico. Porque o empregado doméstico, a empregada doméstica também pode ser empregadora doméstica. Porque para ela trabalhar na casa de alguém, muitas vezes ela é obrigada a contratar uma pessoa para ficar cuidando de seus filhos. É comum isso, é comum. Isso é comum. É verdade. Então eu digo, a empregada que a empregada contrata, ela tem que chegar antes dela sair. É, a geralmente aí ela vai até a casa da patroa, cumpre a sua jornada de trabalho, volta, já excederam as 8 horas. Então, será que ela vai ter condições? Pois é, essa situação. Pois é, mas essa situação. Essa situação, doutora Margareth, é uma situação em cascata que se reproduz na sociedade em geral. Agora, só para esclarecer uma coisa aqui, a empregada, ela deixa o filho com alguém porque ela não vai levar o filho para o trabalho dela. Essa é a questão também. Porque também o local de trabalho não é creche. Como a gente não pode levar, né? A minha avó diria assim, olha, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se a empregada trabalha numa residência e é obrigada a contratar uma outra empregada para cuidar dos seus filhos, ela vai ter que ter um tratamento com a sua empregada do mesmo modo que tem com o seu empregador. Ela vai ter que pagar salário mínimo, jornada de 8 horas, e vai pagar, inclusive, hora extra. A legislação é uma só para todo mundo. Agora, até porque ninguém é louco, desvairado, de trabalhando numa residência, contratar uma outra empregada para cuidar dos seus filhos, sem que não tenha lucro dessa relação, né? É o que eu digo, essa relação patrão-empregado doméstico jamais poderia ser analisada, ser feito o que foi feito. E outra coisa, todas as leis vão vindo aos poucos para as pessoas se adaptarem. E nós, né, com relação ao empregado doméstico, o que, que foi? Foi papuf. É isso que vocês vão ter que fazer a partir de agora. É um absurdo. Mas essa legislação, ela foi concebida a partir da manifestação do povo, na verdade. Do povo não. Do povo. Povo não. Doutora Margareth. Consultou o povo. Consultou na medida em que votou. Ninguém fez plebiscito no país. Não precisa, doutora Margareth, se a senhora não valorizar a sua empregada, não pagar a sua empregada adequadamente, a senhora não vai ter empregada. Pagar? Isso daí é valorizar? Doutora Margareth, para nós fecharmos aqui, com o fecho dessa discussão, ainda há pouco eu perguntei aos outros debatedores se acham que essa nova legislação provocará um desemprego. Já está provocando. Desde o segundo dia da publicação da lei, vocês da imprensa já estão sabendo perfeitamente que 4% dos 7 milhões de empregados já foram dispensados. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Essa legislação é um avanço social, um avanço nobilíssimo, e não tem desemprego de empregada doméstica, coisíssima nenhuma. Na verdade... Infelizmente, o senhor não está lendo o que a imprensa está falando. Na verdade, o que está ocorrendo... não se tem, inclusive, empregado doméstico para se contratar. Temos dificuldade de contratar, porque todos eles hoje são qualificados e exigem uma boa remuneração. O empregador que remunerar o empregado doméstico abaixo do que ele deseja, do que o próprio mercado estabelece, vamos aguardar o que vai acontecer. Certo, eu queria só chamar uma participação última da Carli Maria dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos aqui do Rio de Janeiro, para saber, e queria que você se despedisse também, Margareth, Carli, mas você dizendo para nós aqui, o empregado doméstico, ele vem se cuidando, ele vem se preparando melhor, se qualificando, aprendendo, por exemplo, a cozinhar melhor, a cuidar melhor, ele vem incorporando técnicas e procedimentos que valorizem a sua mão de obra, ou ele continua aquele empregado doméstico que depende dos ensinamentos da patroa para poder desempenhar suas funções? Olha só, a maioria das domésticas que gostam do serviço que fazem e cobram bem por isso, elas se qualificam. Aquelas que, infelizmente, estão assim, que em todas as categorias tem isso, tem médicos que estudam a vida toda para ser melhor profissional, advogados estudam a vida toda para ser o melhor profissional, assim também o trabalhador doméstico e qualquer outro trabalhador tem que se qualificar. Senão, não vai conseguir o emprego. Porque okay, as Carlinha, pessoas que pagam bem, elas querem um bom profissional. Certo. Agora, eu gostaria de deixar para vocês o seguinte. O nosso sindicato está aqui aberto de segunda a quinta, de 10 às 16, para atender não só os empregados, como também os empregadores. Qual o telefone aí, Carlinha? Estamos aguardando a lei ser melhor esclarecida, ser assinada, para que nós possamos estar convocando não só os patrões, como também os domésticos, para estar dando palestra com os nossos jurídicos. E qual é o endereço? Qual é o telefone aí, Carli, para entrar em contato? Olha, o telefone é impossível atender. Ah, é, né? É. O endereço é Avenida Paulo de Fronten. Sim. 665, Rio Comprido. Sim. O atendimento é de 10 às 16, de segunda a quinta. Segunda a quinta. Isso. Tá, no 665 da Rua Paulo de Fronten. Paulo de Fronten, embaixo ali do viaduto, né? Isso. No caminho do túnel. Tá certo, olha. Muito obrigado, hein, Carli, pela sua participação no debate de hoje. Essa foi Carli Maria dos Santos, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro, que acabou de disponibilizar o sindicato para consultas também de empregadores, não só dos empregados, nessa questão, que é uma questão polêmica, né? Eu gostaria que a doutora Margarete, lá de São Paulo, fizesse também a sua intervenção final, doutora Margarete Carbinato, que é advogada trabalhista do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo. Luiz, o Sindicato dos Empregadores Domésticos poderá também auxiliar o empregador doméstico do Rio de Janeiro. O nosso telefone é 3064-7343, 11-3085-4006. E o nosso e-mail é margarete, com TH sem E, carbinato@hotmail.com. Perfeitamente. Muito obrigado, doutora Margarete, pela sua participação bastante esclarecedora aqui no nosso debate. E eu quero passar a palavra final aqui para o Wilton Silva Costa, auditor fiscal do trabalho, que representa aqui a superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no nosso debate. Obrigado, Luiz Augusto, pelo convite. E eu entendo que essa nova legislação é um avanço social muito grande para o trabalhador doméstico. É uma categoria extinção e, na verdade, essa nova redação do parágrafo único, o objetivo é, inclusive, preservar o empregado doméstico, dando a ele uma equiparação de direitos, como se trata o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Diferentemente do sindicato das empregados domésticos que atende de segunda a quinta, eu gostaria de dizer que o Ministério do Trabalho, através de suas agências e postos e unidades, estão aí disponibilizando, né, informações a todos os trabalhadores e empregadores de segunda a sexta nas suas unidades aí de atendimento, Rio de Janeiro e no interior. E ficamos aqui muito felizes com o convite. E fora isso, temos também o acesso no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Exatamente. Pode, inclusive, fazer consultas e denúncias. O site é www.mte.ministério-trabalho-emprego.gov.br. Ok, muito obrigado aos participantes do debate. O Wilton Silva Costa, auditor fiscal do trabalho, Carli Maria dos Santos, presidente do Sindicato das Domésticas aqui do Rio de Janeiro, e a doutora Margarete Carbinato, trabalhista do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo, advogada trabalhista. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para todos. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá.